Prossiga Hotel Ática do Lula. Teste farmácia dos equipamentos. Chame controle 199 decimal 8. Ok, 198 está presente, obrigado, até daqui a pouco. Teste da Ática do Lupa, teste condições visuais, QNH 0 reporte através do parque de situação. Gol no 333, Campo Centro Recife, 1251, Nealterne, 13395. 351, Atalho 3395, Mora 333. Salvador, boa tarde, ao 35486, decolado na sua escuta. Boa tarde, 35486, contato radar, batalha nível 200, sai da mão. Aí da Momo 200, sem restrições, por gentileza. Livre. Confirme. Livre das restrições. Ok, da presente solicita 180 como nível final, por gentileza, senhorita. Tem essa guarda de coordenação 35486. Aguardará. Azul 4196, desça para 2000 pés, livre LS, porta estabilizada. 2000, estabilizado, TAN 3154. Na 3154, complete final, chame torre 1895. A torre agora 1895, bom trabalho, 54. Instituto Maquiabec, da retorno, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, o TAN 3154, índio já rebaixa na base. TAN 3154, tráfego avistado, ajuste no 010, vento 100 graus no 4 nós, teve pouso no 0. Teve pouso na 10, TAN 3154. Salvador, boa tarde, assinaram 6-4, sem informação óbvio. Boa tarde, assinaram 6-4, autorizado chega da Mari, deixa para o nível 050. Chega da Mari, entrando para o 050, pode levar em tampa, próximo box? Autorizado. Obrigado, 6-4. Dois Salvador, muito bom dia, 2-9-5-0, com a informação operação. Azul 41, no meio, com essa aproximação, segundo para pouso, aeronave que precede é um Airbus da TAM, para pouso 1-0, ajuste no 0-0. Alfa, Unibu Pé, Salvador, Salvador, é para TGL em Veracruz, é isso, confirma. Ok, de November Alfa, autorizado então o voo local, Salvador, Salvador, com TGL em Veracruz, a Unibu Pé, decola na 1-7, com curva à direita para o corredor Axé. Transponder é o 01-71, controle opera em 1-9.8, corteja. Prossiga. Após Momo, tá autorizado direto Lençóis? Afirmativa, após Momo, direto Lençóis, 35486. Ok, muito obrigado. Continue a aproximação, o ajuste no 0-0, estamos na aeronave da companhia, irá iniciar a rolagem em alguns instantes com o Embraer da Azul. Mas a aproximação aguardando pista livre, o Azul 4 no meio. Pista livre, 4 no meio. Lembrar Alfa, ajuste na 0-0, reporte de ponto de espera da ótica. No solo 08, chame solo em 1-2-1-9. Azul 9, boa tarde, 5-4. Boa. Azul 9-1-5-0, livre decolagem 1-0, vento 1-0-0 graus, no 4 nós. Livre decolagem, Azul 9-1-5-0. Tira Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa Juliet, para 08, 3154. Siga. Autorizado, reparte visual com campo até a ótica do Lula. Controle Salvador, acho que o novembro é visual com campo. Gente, antes do novembro, também corre o 895. Oi, 895, obrigado. 900 é o Colosso. Boa, Zona 9150, chame agora o controle em 199.8. Ok. Torre Salvador, Papatanga, Zulu November. Eco Zulu November, ajuste 1010, vento 100 graus, 15 nós, reporte final de 3 milhas da 17. Seguiu uniforme Bravo Serra. Uniforme Bravo Serra com PMDC. Uniforme Bravo Serra, Sony Código 55110, suba para o nível 135. Uniforme Bravo Serra, confirma o nível final, solicita. Alô 4116, táxi via Alfa e Kilo para a posição 62 do parte 3. Via Alfa e Kilo, posição 62 do parte 3. Uniforme Bravo Serra, voe direto a Buco e suba restrita no, a nível de voo 330. Sena 6314, desça para 2000 pés, QNH 0110, autorizado sinal LS, porte estabilizado. Xanaro 6314, autorizado a 2000 pés, ajuste Xanon 010, autorizado a DLS e a portaria estabilizada. Papapá Uniforme Bravo Serra, Câmbio Centro Recife, 12545 e alterne 12685. Azul 9150, Santo Centro Recife, 1251 e alterne 1339. 1351-3395, confirma? Afirmativo. Obrigado, boa. Tripe 5447, Campo Centro Recife, 1260, alterne 1288. Tripe 5447, controle. Campo Centro Recife, 12545, alterne 1685. Recife, 1245, 1285, gente. Controle, Hotel Oscar Zulu, tá do Zulu, ponto animar. Técnica, me corre, 1189, Zulu. Zulu. Zulu 10, na cabeceira 10, curva esquerda, subida Puka, transição Zipar, o transponder é o 8. 35486, Sami Centro Recife, 12545, alterne 1268. 1649, boa tarde, eu tenho aqui o nível 240, um plano Yankee para Ilhéus, é isso? Confirma? Confirma. O gol 1649, autorizado então para Ilhéus, nível de voo 240 pela rota direto, decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, após Leda e após direto Ilhéus. O transporte é 5531, no controle em 19.8, cotejo. 2-4-0, autorizado para Ilhéus, decola da 10, curva direita, a da El, Leda, reto Ilhéus. 3-1 na bode do transponder e o controle em Salvador 19.8, voo 1649. Confirmando 5531 no transponder, ok? 531, voo 1649. Ok, no 649, correto o cotejamento, chame pronto para acionamento no portão 5. Paraguai no 649, obrigado. Autorização para pouso. Aguardando autorização de pouso, 1010 ajuste, chame no 6314. Ciente, Lívia Costa, Hotel Oscar Zulu, boa tarde, até o retorno. Índia Novembro Alfa, decolado 1119, chame controle 1119.8. Controle 1119.8, Índia Novembro Alfa, até o regresso. Oxenéia 6314, tráfego avistado, nível pouso 10, vento 090 graus, 104 nós. Nível pouso 10, 6314. Controle Salvador, novamente muito boa tarde. São Paulo, meu Índia Novembro Alfa, decolando 97, ingressando no corredor Axé. Bom Boa tarde, Papa Romeu, Índia November Alfa, mantenha as condições visuais, QNH 1090, reporte Farol da Barra. Mantém condições visuais, reporte no Farol da Barra, com Índia November Alfa. Atingindo no 5063, 26 para conseguir a descida. Desça para o nível 050, chama 6325. Autorizado 050, 6325. Salvador, Gol 9036, para cheque de frequência. O 9036, o solo recebe alto, claro, ok? Ok, muito obrigado. Chame solo em 1, 2, 1, 9. Direita 219-63-14. Alô, boa tarde, Xangar 6314, livrou a pista na sua escuta. Xangar 6314, boa tarde, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 2. Alfa e Juliette para o 2, 6314. Azul 4462, foi direto Mário, sem identificação, deixa para o nível 050. Ok, Mário até o 50, quando é ideal. Feedback acionamento 9036. Chamando para o push. Gol 9036, posição 11. Autorizado, chame para o táxi. Gol 9036, altímetro no 010. Camarão no 010. Salvador, boa tarde, trip 5241, informação Romeu. Boa tarde, só 3217, autorizado, chegar da Bonf. Deixa para 4 mil pés, que nega no 010. Que chamou da Trip? É o Trip 5241 para a vitória da conquista, pronto, copiado. Ok, eu não tenho seu plano ainda, qual horário previsto, por gentileza? O previsto era 1-7-1-8. Aguardo o quê? Eu vou checar, aguardo, ok? Trip 5241. Boa tarde, Papa Romeu Mike Serra Golf. Vou ir direto à mão para a chegada. A mão reparte no posto de auto-descida. Canal 6326, desça para 2000 pés, QNH no 090, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, reporte estabilizado, descendo a 2000, posto na 6326. São 3217, redução para 2509, número 3 na aproximação. Polo, Salvador, voo no 649, pushback, acionamento. Voo 649, inicia imediato, puxa, confirma. Não, ainda falta retirar, tá retirando o finger agora, mais um minutinho, aí dois minutos mais. Então, por gentileza, aguarde o instante para iniciar o push, após o táxi da aeronave da companhia sua causa, está autorizado seu push para táxi, o altímetro é 1010, voo 649. Após a passagem da aeronave da companhia, autorizado push, cortará táxi, 1010, voo 649. O voo 649, só confirmando, a aeronave da companhia está... Já completou o pushback aqui no setor sul, ele vai sair do pátio, ok? Vai passar a sua retaguarda saindo do pátio principal. Ok, sim. Vou também continuar. Obrigado. Chamou o solo? Pegada bom, se desça para o nível 050. 7 com curva à direita para o corredor axé, transponder é o 0160, controle 119.8, cotejo. Tá, funcionando a minha 3 novembro, alta frequência livre. Transponder. E 119.8 controle, ok? Correto, tá livre o acionamento para o táxi, vai chamar a torre em 1895, altímetro 1010, qual é o POB? Torre de Juliette, correto, chama para então, acionamento táxi à torre e bom dia, até a próxima. Gol 9036 para o táxi. 1-3-2 a bordo, 12-40, Senado Maceió. 12-40, 1-3-2 e Maceió, tá livre o táxi. Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1895, altímetro agora 1009. Tem um bom voo, uma boa tarde, gol 9036. Pátio 1, Índia e Alfa, gol 9009, ajuste, 9036. Salvador, 5241, ok. Eu localizei o seu plano aqui para 18-15, ok? Então ele deve demorar ainda para mim aqui mais 15 minutos para chegar. O senhor sabe se a companhia fez uma mensagem para adiantar o plano? Ah, vamos confirmar aqui, obrigado. A gente volta a chamar. 5241.